Não fique pé pra ensinar, a vida é uma escola. Eu prometi que ia voltar, muita coisa aconteceu. Me sinto por pra cá e o roteirista do meu filme registrando que vai estrelar. Olhando bem, eu sou um mero favelado, um em tantos milhões. Com passado amargo, acreditando que a rima pode salvar uma vida. A quem desacredita, Brasil, sou a prova viva. 27 de idade, um morador de favela, dos cômodos alugado. Observando da janela como a trajetória é louca e as coisas modificam, tanta fita que nem boto fé, antes dava vida. Sinto saudade das pessoas que fizeram parte de momentos únicos, eu guardo pra uma eternidade. Um copo de cerveja, receio a incerteza, que tudo que eu diga não passa de besteira. Se não toca o coração, a alma não desperta. Quem vai dar ouvido pro magrelo da favela? Quem vive o que eu digo, entende e convive. Arrepia em cada estrofe, sabe que a ideia é firme. Eu sou sozinho, tipo um artista sem plateia, ofertando a humildade pra que eu ostenta na favela. Pra mente desligada sobre o efeito do lança, das batidas que empolga, das buçadas que balança. Penso em desistir, não tem retorno, é embaçado. É esforço dedicado que não volta como esperado. Não falo de fama, nem dinheiro ou sucesso. Quero levar meu rap em cada canto desse universo. Até quando resisto nessa? A terapia efetiva pros baratos que me estressa. Sobre os raros momentos, eu refletindo na vida, um tanto emocionante, entre tristezas e alegrias. Me vi sorrindo sobre os escombros que tristece. Tá comprovado, o que não mata fortalece. E indiretamente eu fiz parte da sua vida de forma positiva, levando poesia. Esse é meu legado. E não importa o que aconteça, apologia sonora estará onde você esteja. Talvez meu olho clínico em momentos de silêncio. Faço sozinho, porque ninguém pensa o que eu penso. Sem soberba, o futuro é uma incerteza. Planejamos o incerto, acreditando que aconteça. Se é amor que te segue, te move de fato, te faz passar por cima de qualquer obstáculo. Me faz usar cada palavra, observar cada momento, me informar, denunciar e consumir um belo tempo. Agradecido eternamente ter mudado minha vida. Recompenso, humilde aqui fazendo apologia. Não fique pé pra ensinar, a vida é uma escola. Eu prometi que ia voltar, muita coisa aconteceu. Me sinto por pra cá e o roteirista do meu filme registrando que vai estrelar. Não fique pé pra ensinar, a vida é uma escola. Eu prometi que ia voltar, muita coisa aconteceu. Me sinto por pra cá e o roteirista do meu filme registrando que vai estrelar.